fazer nesses dois minutos. O nosso compromisso é uma da tarde. Né? Meu Deus. Agora imita um passarinho, Piangers. Piangas está mostrando os dotes de imitação dele. E animais. É, e animais. Agora tem um, imitou um porquinho, cavalo, agora cavalo. Vai imitar um cavalo. Cavalo. Demais. Estamos chegando, cara, nós somos uns guris, né, cara? É o que nós é, uns guris, né? Cachorro tomando água. Nós é uns guris. Que é isso, cara? Quer cruzar para outras coisas. É verdade, amigos. É um privilégio estar aqui ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, para fazer o pretinho básico com Coca-Cola. Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. Dia das Mães com os melhores presentes da Tinha na Colombo. Sua mãe merece. E nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Como vão os amigos do pretinho? Fala, Marcos. Beleza, Vanderson. Fala, Maurício Amaral. Hoje é sexta-feira, beleza. Hoje é sexta-feira, é noite de reunião dançante no segredo, todo mundo convidado. Vai ser muito legal, hein? Vai ser demais, cara. Alô, Vila Cruzeiro. Alô, alô, rapaziada, Vila Nova. Alô aí, Bonja, vamos lá, hoje no segredo. Vamos invadir. Pode usar o bonezinho? Pode, pode. Entrar pode de boné. Do lado de fora pode, do lado de dentro não. Liberada. Porque eu mesmo vou de boné, só até a garagem. Quando chego no estacionamento do segredo, eu tiro o boné pra entrar. Não pode. Ah, cara, normas não da casa, pode, não pode entrar. Só por uma garrafa de uísque. Normas da casa. Por que que não pode? Vou ligar pro Juarez, meu amigo lá do segredo, alô, proprietário. Juarez. Vou perguntar, Juarez, por que que não pode entrar de boné com o que eu concordo? É praxe, porque esses dias eu fui levar quem tu concorda? Fui levar meu piá numa festa adolescente, pós-adolescente, pré-adolescente, na ABB lá. E aí tinha um gurizão na frente com um boné. E aí o cara disse, sem boné. Aí eu me lembrei do Maurício. Oh, porque atrapalha a identificação se o cara fizer alguma bobagem. Eu acho, é isso aí. Se eu precisar, tu leva meu guri pra uma festa também. Justamente falando, justamente prevendo isso, eu falei, meu piá. Justamente prevendo isso. O leva o teu guri pra qualquer buraco. Aliás, o teu piá tá enorme aí, meu. O que é isso? É verdade, viu, Arthur, ontem. Fala, Potinha. Boa tarde, né? Não, depende. Que horas tu acordou, filho? Acordei 8h25. Já almoçou, filho? Não, tinha aula de inglês. Fio. Ah, então é bom dia ainda. O querido Duda Garbi trouxe o Geiso pra gente. Aí, beleza, Geiso? Boa tarde, Zalado. Tudo belezinhas? Tudo belezinhas. Sou fã do Paulo Brito. Tudo belezinhas? Tudo belezinhas. Abraço, Paulo Brito, querido. E a estrela móvel do Pretinho Básico, nesta sexta-feira, 1 da tarde. Hoje mais cedo, né, Davizinho? Tudo bem, queridão? Tudo bem. O Davi tá substituindo a Rodaica, que substituirá o Davi A6. Exatamente. Certo? Fizeram uma troca aí, fizeram uma troca. É que às vezes a marcação tá demais no lado direito, tu passa pra esquerda. Exatamente. Mas tu não costuma virar uma, né? É raro tu virar uma. Mas é pra isso que ele tá falando agora, gente. É muito louco isso. Ele tava muito marcado A6, então vira uma. O Ibope deu uma caída. Elemento surpresa, elemento surpresa. Exatamente. Elemento surpresa. É pra confundir o adversário, né? Vamos nós aqui, então, amiguinhos, com os destaques comentados do Clique RBS, mas antes eu tô dando uma olhada geral aqui nos 4 destaques, 5 destaques, e não fala nada sobre o plebiscito para desarmar os cidadãos de guarda-chuvas. De guarda-chuvas. Ah, vamos ter que desarmar os cidadãos do Brasil dos guarda-chuvas. É uma arma, né? É uma arma, né? Guarda-chuva pontudo. Morreu um cara no centro de Porto Alegre. O cara foi assassinado na frente do mercado público a guarda-chuvadas. O guri meteu o guarda-chuva no olho. No olho do cara. Bom, foi uma guarda-chuvada. Tá furando o olho do parceiro. O guri de quantos anos? 19, se não me engano. Ah, mas briga por causa de quê? Droga. Não sei. Então, os caras estavam vendendo guarda-chuvas e ontem, né, choveu repentinamente aqui em Porto Alegre, então fica aqueles caras vendendo guarda-chuva no centro. E aí um deles conseguiu vender todo o estoque e foi interpelar o outro pra, não sei, pegar mais guarda-chuva, não sei exatamente o que foi. Ali na página, no geral, 49 da zero hora. Mais ou menos foi isso. Isso aí, que loucura, né, cara? Que loucura. Então, vamos acabar com o guarda-chuva no Brasil. Olha, vamos torcer pra não chover amanhã. É isso aí, por falar... ser um guarda-chuva bem ruim, né? Por falar em zero hora, quero mandar um grande abraço pro nosso querido bruxo brother, Túlio Milman, que atendeu a nossa solicitação e publicou ali no seu informe especial hoje, que está de volta o sonsaço da Atlântida. Ah, né? Já estamos com a nossa antena com a manutenção realizada, está tudo ok, antena mais alta, mais elementos, elementos mais fortes para poder propagar ainda mais alto e para mais longe o sonsaço da Atlântida. Mais faceiro que lambari de sunga, o comunicador sanga. Alexandre Fetter. Não, lambari de sanga. Sanga. Alexandre Fetter de sunga avisa aos navegadores de todas as ondas. A manutenção da antena da Rádio Atlântida está pronta, ou seja, o sinal recuperou sua tradicional potência. Ficamos um mês aí em manutenção e agora está tudo ok. Tudo que tu falar, Potter, vai ser ouvido mesmo. Mais longe ainda, Potter. Por isso que eu falei muita bobagem esse último mês aí. Ninguém ouvia. O Túlio Milman, que a foto dele no Facebook é ele em cima de um cavalo. Não. No Facebook. Ah, tá. No Twitter é ele abraçando seu pai. No Facebook é ele em cima de um cavalo. Tá ótimo. Vamos então aqui aos destaques comentados do Clique RBS, sexta-feira, 15 de abril de 2011. Hoje é dia da conservação do solo. Ah, é bom conservar, né? É bom. Senão a gente não vai ter onde pisar, né? É verdade. Também é dia do desenhista. Um abraço a você que é desenhista. Maurício de Souza. Gilmar Praga. Bom te cuidar, pessoal. Não Praga. Pode. O Gonte. Mexer com o Armandinho. Gonza. Isso. Gonza. São nossas caricaturas. Faz grande sucesso com as mulheres de Porto Alegre. Gusco. Um G de gato. Isso. E hoje também é dia do desarmamento infantil. Como é que é? Não, os caras estão de brincadeira. Não, desarmamento infantil, cara. É tirar as armas de brinquedo das crianças. Que massa, cara. Tem isso. Tem dia pra isso. Se não tem, tem que ter. Né? Ah, não, mas você tá brincando. Não, tô falando sério. É mesmo. Sabe que eu brinquei muito de arminha quando era criança, cara. E eu não sou um assassino hoje. Eu também, eu sigo, cara. Eu adorava a revólver. Era muito revolver comum, né? Exato, é. Aí tu comprava era. Era barato, né? Um círculo aqui. Vermelhinho, círculozinho. 12 tiros. Espoleta. Mas é que era hoje demais, hoje as réplicas, né, cara, são perfeitas, né? Eles fazem assalto. Sim, eu tinha uma réplica, aquela que soltava bolinha azul. Apertava, saía uma bolinha azul. E aí, cara, isso é brinquedo de criança. É arma e serve pra assaltar. Um também que eu pegava um cano, assim, cano de PVC, colocava uma bexiga. Ah, uma zarabatana. Colada, não, uma bexiga de... Bexiguinha? É, um balão. Com água. Atrás, assim, não com água, botava milho dentro. Ah, tá, milho dentro pra fazer puxar. Ah, cara, pode todo crer. Mundo ia. Eu andava lento aqui. Não, a gente andava de funda lá no EPI e com... No Bonfim também, eu amarrava aquele esporte de que boa... Manja? Sim, tá, cheio de cinamomo dentro. Cheio de cinamomo, exatamente. Era o caldo. E eu lembro até hoje, a primeira vez que eu vi um paulista, eu nunca tinha visto um paulista. O cheiro de cinamomo. Nunca tinha visto. Todo paulista merece uma cinamomo. A gente tava lá no Olimpíada. Aí chegou nunca aquele. Nunca tinha visto um paulista. Nunca tinha visto. Olha lá o paulista lá. Não, foi assim, a gente tava lá na Olimpíada, aí chegava lá, tinha aquele guri novo e tal. E ele também tava com, uma, com um negocinho de cinamomo, né? De apex. Um bodoque. Ou que boa que tá certo. E aí disse, eu sou paulista. Aí nós olhamos, bom, então isso aí que é o paulista. Isso é o paulista. É o motivo aí, que a gente precisa. E aí, bullying, tá? Bullying. Como me arrependo de ter feito isso, cara. Claro, que coisa horrível. Mas sabe que aí nós chegamos assim, tua cara, ah, tu é paulista. Aí tu é paulista. Então é assim que é o paulista, é? Corinthians, Palmeiras, bota a latinha de cinamomo na cabeça. Nós vamos fazer tiro-ovos. E, aí, e até hoje eu me lembro do coitadinho do paulista. Não, mas paulista com as mãos nos olhos, assim, chorando. Então ele era São Paulino. Assim, eu vou dizer pra vocês, eu mirei na latinha. Mas não acertou, né? Mas teve uns que não miraram. Isso é lamentável, porque eu participei de uma brincadeira de funda dessas e teve um desfecho trágico. Tu era. Eu acabei por machucar um coleguinho, um amigo, Paulo, meu grande querido parceiro de adolescência. Eu furei o olho dele. Eu furei o olho dele com um giz, cara. Que legal que tu é, cara. Sobre violência. Sem querer, né, cara? E até hoje o Paulo é. Não, o Paulo conseguiu. Paulo Caolho, famoso Paulo Pirata. Hoje ele perdeu o outro olho. Abraço, Paulo, não dá boa bola pra eles. Oi, eu tinha um amigo também, a gente se atirava em um no outro, né? Que? A gente se atirava um no outro. Como assim, cara? A gente gostava de se atirar, não. Vem correndo, não se atirar. Só eu e ele. Tu era uma arma. É, se não atirar. Só eu e ele. A gente, um né, atirava, agora não gostava de atirar em passarinho, e esse amigo gostava. Ele esse pegava, amigo era vibracó? Pegava os zarabatanas, não, era outro. Pegava as zarabatanas e queria matar passarinho, né? E ele subiu numa árvore uma vez, ele tava assim no meio da árvore, e o passarinho lá em cima dele caiu, quebrou um galho e bum, caiu em cima, tinha fincado um galho. Ai. Assim. Bem na barriga dele. Ah, morreu teu amigo? Caiu na barriga. Não morreu, infelizmente. Vinícius. Aí foi pro... Infelizmente. Eu queria matar passarinho, bem né, feito, cara? Viu, bem feito. Tu, Cajé, cria passarinho dentro de gaiola. A gente matava passarinho também. Ali, assassino. Eu nunca matei nada. Cara, é preferível tu matar os passarinhos e tu deixar eles engaiolados. Eu matei formiga e barata. Só na que isso, Amaral? Rato. Não, é preferível. Era, porque eles sofrem menos. Mas deixa... é cruel, cara. Manda um abraço pra um amigo meu que é paulista, cara. O Paulista. Como é no original, né? Coitado. O Paulista que mora em Rosário do Sul, casou, agora tá também calmo. Tem um bruxo paulista. É um grande... Coitado, cara. Agora tá paulista, calmo. Vamos, continuar, vamos continuar aqui os destaques é comentados do Clique RBS. Taxa de juros do cheque especial é a maior desde junho de 2003. Em abril, a taxa média do mês chegou a 9,35%. Ou seja, se você está devendo R$500 no cheque especial, mês que vem vai estar devendo 550. Meu! No empréstimo pessoal, a taxa média de abril foi 5,49%. É assim que começa, né? Ah, deve 50 aí. Mês que vem já deve 615. Sabe que é uma grande... Mês que vem já é 675. É um grande aprendizado para quem não tem muitos recursos financeiros, mas tem lá seu crédito, sua relação pessoal com o gerente do banco. É um grande negócio diminuir seus limites. Né? Se tu tem lá um limite de cheque especial de R$60 mil, diminui. Banco deu, bota pra 5 mil, sabe? Não seja prudente. O banco me deu R$1,5 milhão de limite. Eu baixei pra R$2 mil. Não, quem manda o banco dar R$1,5 milhão? Não, mas é isso aí, cara. Não, você tem um limite pra dentro de você. Exato, tô ferrado. Usa, mas tu tem que pagar e depois. Assim, quem mandou, como diz o Guerrinha, quem mandou me dar o talonário? Quem mandou me dar o talonário? E as prestações também, né, cara? As lojas te vendem 48 vezes. Também, mas tem que qual pagar. É a vantagem que tu vai ter em comprar em 48? Não, a vantagem que tu vai ter em comprar em 48 é quem não tem a grana pra ou comprar à vista ou comprar em 12 vezes, vai comprar em 48 de parcelas diminutas, mas com um juro embutidaço. Quem não deve, não cresce, cara. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O Bill Gates deve. Quem não deve, não tem. Sabe, o Gerdau deve. Você ainda nada do Gerdau, na verdade, se ele deve ou não, mas deve viver um monte de dinheiro. Ele pessoalmente, talvez não, mas as empresas dele, pra crescer e tudo mais, tem que investir, tem o que... O Mark Zuckerberg, lá, o dono do Facebook, deve. Quem deve. Mas deve. Dá pra citar também uns tantos pobres que devem também. É. Todo mundo deve. Todo mundo deve. Quem não deve, não tem. É saber dever. Essa é a verdade, Davi, quem não deve, não tem. Em 24 horas, chuva superou média do mês de abril em 10 cidades do Rio Grande do Sul. Defesa Civil ou Defesas Civis dos vales do Rio Pardo, Taquari e Docinos mantém alerta para a cheia dos rios. Morre aos 114 anos o homem mais velho do mundo. Matamos mais um. Seu Walter, eu já vi que é 114. É 114 o limite, 114, né, cara? Sempre é 114. O cara não chega a 114. 114 é o limite. É que com 115 o cara começa já a sentir os ossos, já. Mas mulheres às vezes nas costas. O cara nasceu, o Walter Browning. Nasceu em 21 de setembro de 1896. Nos Estados Unidos, morreu ontem por causas naturais. Demais, né? Podia ter segurado um pouquinho mais, né, pra fechar 115. E olha o pra arredondar. O mais importante da notícia, ele era viúvo desde 1957. Aí o segredo da longevidade. O segredo da longevidade é ser viúvo, anos, cara. 60 anos ele foi solteiro, tranquilo, fez festa. Ele experimentou três séculos. É. Ele nasceu em 1897, é isso? 1896. Uma das últimas pessoas que nasceram no século XIX, né? É, ele era 26 dias mais, tirando tu, né, mais novo que a mulher mais velha do mundo. Que é a pessoa mais velha do mundo, é uma senhora também com 114 anos. Diz que ele chegou nela e ela falou que não. Ele chegou nela, mas eu me lembro... Por isso que ele morreu, eu passar o resto da minha vida contigo, ela Valtinho, disse. Eu peguei o Valtinho no colo, me lembro. Obra! Obra, acidente e semáforos com problemas complicam o trânsito em Floripa neste momento. Ah, coisa boa. Só na Avenida Beira Mar Norte, dois sinais estavam com defeito na manhã de hoje. Exatamente. A situação foi mais intensa. Ele sabe a situação foi mais intensa na Via Expressa, onde um acidente envolvendo um motoqueiro deixou o trânsito bem lento em direção à ilha. A ponte Pedro Ivo também apresentou lentidão. As obras do elevado Rita Maria têm complicado ainda mais o trânsito na ponte. Aliás, cara, chegou ontem um e-mail. Precisa de rua agora. O pessoal reclama de tudo também. Tem praia, 42 praias, querido. Vai pra praia, querido. Para de reclamar do trânsito. Ontem chegou um e-mail de um cara de Cachoeirinha reclamando também da demora nas obras na rua principal ali, todo né? Todo mundo reclamando disso. É impressionante. Cara. Eu passei por lá porque a Anitta, que eu fui no aniversarinho dela lá de 6 anos de idade, ela mora em Cachoeirinha. E aí era 8h30 da noite, tudo trancado. Trancado mesmo. Parado, assim, sabe? Porque tem toda uma pista que tá sendo feita uma obra de melhora. Aí tá, vai melhorar, tá, mas vocês estão reclamando que tá melhorando? Não, a gente tá reclamando que tá demorando pra melhorar. Sim. A obra tá demorada e aí os ônibus têm que sair do lado da calçada. É, tem muitas paradas que não tão mais funcionando, então as pessoas descem 3-4 paradas adiante da sua casa. Minha parada é funcionar. Aí tu imagina chegar em casa 10h30, com chuva, noite, né? Ontem, por exemplo, trabalhou o dia inteiro, chega em casa 11 da noite e tem que voltar todo, caminhando 4 paradas, porque as paradas são interditadas. Foi mal planejado isso aí. Aí eles começaram a fazer a obra em começo de março. Quando volta o movimento, né? Passou janeiro e fevereiro. O doutor Meira não tá aqui, foi ele que planejou. É que nem Floripa. Floripa tem asfalto. Vamos mudar o asfalto, vamos. Mudar o asfalto de todas as ruas. No verão. No verão, que é quando lota a ilha. Quando lota a ilha, não cabe mais ninguém. Daí, vamos cortar uma rua aqui, botar meia pista, coisa e tal. Isso a gente faz pra mostrar o nosso trabalho, né, gente? Claro. É verdade. Tem que mostrar pra as pessoas verem bastante. Ó, obra. A prefeitura tá fazendo. Obra. Almir, sabe o que eu gosto em ti, Almir? Quando a tua sobrancelha, né, esses tufos de pelos que tu tem em cima dos olhos. Eu gosto quando elas estão arqueadas. Parece uma taturana. As taturanas arqueadas. Tu tá com cara de diabinho hoje, Almir. Oh, pelo amor de Deus, não alguém fala isso. Alguém hoje vai tomar o pênalti, Almir. Não, Deus me livre. Eu falo que eu sou diabo. Sou um anjo, meu querido. Não sei tá se bem, é assim, vamos dar uma rodada aí então com o nosso querido Marcelo. É verdade, amigo, o diabo tá solto, homem. É, mano. Verdade, querido. Mulher bateu o carro enquanto depilhava a virilha. Depilhava. As mulheres depilham a virilha. A virilha dela tava pilhada. Ela depilhou. Por algum motivo. A virilha. Nunca depilhou a virilha, querido? Não, nunca depilhei a virilha. As mulheres depilham e fazem de tudo enquanto dirigem. Que isso? Passam batom, depilha a virulha. Pior é que é verdade, Marcelo. Ai. Depilha a virulha. Pior é que é verdade, amigo. É, passa gilete na canela. É. Põe, arranca pisos pelinhos. Onde os pelinhos da sobrancelha. É perigoso depilar a virilha enquanto dirige, né? Mulher tem que ter previsto na lei de bater o carro, né? E tem mulher, inclusive, mulher que... Mulher tem fixação por pinça. Ai, mulher tem fixação por pinça. Desculpa em você. Mulher com uma pinça na mão, amigo. Amor de pinça é o que? Mulher com uma pinça na mão não sobra pelo. Volta minha trilha, pelo amor de Deus. Perdão. Tem mulher que enquanto dirige, depila a virilha, passa batom e ainda paga as contas pelo cartão. Paga as contas pelo cartão. Faz tudo isso. E aos 37 anos, a Megan Barner... Se você pegar sua mulher com uma pinça na mão, amigo, saque a pinça da mão dela. E pagando conta também, meu. Tem que cuidar pra não balançar demais, né? Que daí fica ruim de tirar os pelinhos. Ai, meu Deus. A Megan disse que estava a caminho de casa, da casa do namorado, e queria ficar prontinha pra visita. Opa! Olha aí, ó, viu? Aí bateu o carro. Mulher detida no aeroporto foi liberada após mostrar a bunda. Outra mulher, no Canadá, em Montreal. Essa já depilada. Montreal. Lá em Montreal se mostra muito bom. Hoje é dia do ciclista também, o Marcelo. Um abraço aos nossos queridos amigos aí da Massa Crítica. São sobreviventes. Tá, mas e a mulher da bunda ali? A mulher mostrou a bunda, foi obrigada a mostrar a bunda no aeroporto, amigo. Até quando vão ficar nos fazendo de otário em aeroporto? Tira o cinto, tira o tênis, mostra a bunda, mostra o pinto. Não, o levanta o pinto! Não, calma! Levanta! O pinto do Porã sempre faz barulho. Cajê, levanta o pinto, Cajê! Levanta esse pinto! norte-americano Silvio Lucchese foi preso no Tennessee após ter instalado uma câmera escondida no quarto da sua casa pra filmar sua sogra nua. A própria sogra, amigo. A fita encontrada no quarto já havia registrado cenas em que a sogra de Lucchese aparecia nua. Mas tem depravado pra tudo, né, amigo? É que nem esses homossexuais. Os homossexuais. Para, Marcelo! Eles têm uma vida maravilhosa, eles fazem sexo uns com os outros, vão pras farras, mas fazem amor. Os heterossexuais também aconteceu com eles. Mas os homossexuais agora querem casar! Casar é muita depravação! Casar não, querido! Você quer sair pra uma balada, quer se comer seus amigos? Para, seus Marcelo! Amigos, quer fazer trenzinho, botão a. Para! Eu vou cortar o teu microfone! Jogar água! Não adianta gritar, não tá saindo! Para, Marcelo! Cara, alguém faz alguma coisa, cara! Quer fazer? Por favor! Quer fazer? Vou abrir o microfone e vou deixar aberto. Vocês se viram depois. Não, já falamos. Quer fazer tudo isso? Pode fazer. Agora casar é depravação de vocês. Tá bom, Marcelo. Obrigado. Aí é depravação demais, amiga. Aí eu não aguento. Não, um cara como o Potter, por exemplo, não quer casar, né? Não. Se o Potter fosse gay, ele quereria casar. Quereria. Sim. Sabe por que os gays casam? Porque eles não casaram. Eles amam, ainda, cara. Eles não sabem. Exatamente, se apaixonam. Eles não sabem como é ruim ainda. Se apaixonam um pelo outro e. Mas tem mais liberal. Como é todo casamento. Todo mundo casa, né? Como é todo casamento. Né? Às vezes, uma época era fora de moda casar, agora que voltou. É. Ah, é moda casar? Olha só. Ah, cara, eu acho que as pessoas têm o direito de buscar a sua felicidade, né? Casando? Também. Casando, se separando, ficando exatamente. Solteiro. Sendo homem. Casando de novo. Experimentando, né? Ficando tempo solteiro. O Potter não vai morrer curioso, tem certeza. Não, eu vou casar, certo? Sim. Casar na igreja. Olha! Boa. Na igreja. De branco. Com um outro homem. De branco. De branco. Que bonito. E vai adotar a criança, tá? E vou adotar a criança. Já prometeu. E aí o KG se cansou do rádio e decidiu abrir um estacionamento. Isso é uma piada. Não. Não. Um fato, um fato. Eu cansei do rádio, vou abrir o rádio. Largou o rádio. Pô, ô meu, aí abriu... baita negócio. O Fernando Carvalho largou o Inter e abriu um estacionamento. Baita o negócio. Silvio Ferreira, jornalista, nosso amigo, jogador de bola, largou o jornalismo, abriu o estacionamento. Baita negócio. Pega a rescisão da tua, enfim, a tua rescisão de contrato, a grana e abre um estacionamento, cara. Tá, não precisa fazer nada, só tem aquele troço lá. Só tem aquele troço lá. Sempre vai ter um idiota pra pagar 10, 15, 20 pila pra deixar o carro meia hora lá. É? O negócio é abrir um estacionamento perto de show do YouTube, que aí tu pode cobrar 150 pra uma vaca. Eu abri atrás do YouTube, né? Eu abri. Legal, Olha a Bela Vista. Aliás, o YouTube se meteu numa festinha lá, cantaram, né? Como é que chama? Num karaokê ao vivo lá, no Bar Secreto de São Paulo. É. E todos eles saíram do Brasil gripados. Com o Ronaldo gritando. Ronaldo. Só teve dois convidados brasileiros, o Ronaldo e o Seu Jorge. Nesse Bar Secreto. Com o Ronaldo, festa com o Ronaldo sempre sai gripado. Ronaldo cantou Series Fashion. Uma palavra que ele sabe, né, muito bem desde que ele tem 17 anos. Aí o KG se cansou do rádio. Voltando ao KG. E abriu um estacionamento. Qual é o nome do filme? Tempo. Velho. Daniel Kazuhiro Nakirimoto. Mas é o nome do filme? Não. Ah, tá. O KG cansou do rádio e abriu o estacionamento. O nome do filme é Jurassic Park. Parque com um K no final. Sim, né? Claro, parque de estacionamento. Eu tenho aqui um spunk, o Lelê não veio, né? Então é o seguinte, ó, isso não é uma corrente, mas precisa ser repassado para todos os amigos homens, certo? Certo. Os pretinhos que estão ouvindo agora, os homens, que é o seguinte, é uma nova fraude que tá rolando na internet, ó. Presta atenção. Mais uma. Um amigo pagou $100 por um aparelho para aumentar o pênis. Ah, enlarger pênis. Vai dizer que não funciona agora. Não? Os caras mandaram uma lupa. Então tenha cuidado. Viu, meu? Prestou atenção, Vander? Ele não tá prestando atenção. Tava prestando atenção, sim. O cara mandou $100 para enlarge your penis. Tá. Os caras devolveram uma lupa para ele. Viu como tu não tava prestando atenção? E ainda hoje. Eu tava falando com o estagiário ali, coisas do programa. Mas é importante. Ainda hoje o quê, Pianjas? Duelo de frases. Agora, não. Hoje agora, não vai ter duelo de frases. Não comecem, não, cara. Agora. Não, vocês criam. Vocês criam monstros no programa, cara. Depois fica como flatos do dia que eu não consigo mais tirar do programa. Toda sexta não gosta das frases? Momento de reflexão no programa. Eu gosto muito, mas tudo que é muito exposto, enche o saco. Mas é a hora que então o programa... Então tem só uma coisa pra dizer pra ti. Cresce. Quê, só uma coisa tem pra dizer pra ti. Diz o que quer dizer. O elogio... Puta, acorda... Por que eu vou na dele? O elogio acorda a alegria que dorme dentro da gente. De quem é essa? Eita frase! Quem é essa? Mr. P. Sabia, eu tinha certeza que era do Mr. P. Essa podia ser. Eu também tenho uma frase. Oh, o Santana tem qual uma... é a frase, Santana? Santana. O Grêmio será campeão da Libertadores. Olha com a bolinha que jogou. Meu pausômetro. Mas da Libertadores 2011? Vamos ver o pausômetro. Palmômetro. Vamos ver o palmômetro pela frase do Santana. Oh, olha aí, ó. Olha quem tá aí, ó, Santana, do teu lado aí, ó. Davi! E aí, Davizinho? Saudade. Temos um longo, porém interessante e-mail. Longo, porém interessante e-mail. Do Luiz Felipe Tuzzi. Dias atrás, mais precisamente no sábado, 26 de março, Dublin Irish Pub. O fato inusitado ocorreu com o Samuel, meu amigo e companheiro de trabalho. Ah, Samuca? É esse mesmo. Grande Samuca. Certa hora da madrugada, lá estávamos saboreando uma cremosa bem gelada, quando uma mulher em forma de monumento adentrou ao pub. Uma mulher qual em monumento? Forma de monumento. Pode ser qualquer monumento. É, pode ser qualquer monumento. Um laçador. Vamos o Paixão Cortes entrando. Era uma mulher... Com bigodão, uma mulher assim. Parecida com o Paixão Cortes. De repente era Ana Bução, aquela minha amiga. Mulher de bigode, nem o diabo mesmo. Dá uma pinça pra Bução, rapaz. No caso da Bução, tem que dar um pressa barba. Tem que ser aquelas máquinas, sabe? Em questão, de bigode não dá. Em questão de segundos, as conversas foram interrompidas. Houve um silêncio generalizado e todos os olhares se voltaram para ela. Era uma mulher bonita, né? Mulher era. Bonita faz isso no ambiente. Como é que ela era agora. O Tuzzi tá com ela. Dependendo do tipo era. De homem, qualquer mulher faz isso, cara. E dependendo do horário da cervejada no pub. E dependendo da roupa da Percan. Até o Paixão Cortes vai, né? Era uma morena alta, escultural, fabulosa. Quanto mais tu bebe, mais mulher linda tem no lugar. Exatamente. E segundo o Tuzzi, mística. Mística. Ah, não. Aí já viu. Aí ferrou. Mulher mística. Sabia que ela tava com turbante, né? Mulher mística é mulher chata. Ah, ele levanta a cobra. Vestia um short. Eu adoro a moda do short, cara. Vestia um short que deixava à mostra suas pernas torneadas e de leves pelos dourados que indicavam, sem sombra de dúvidas, era um homem. A nota certeira que guiava o pecado. Que beleza! Seus cabelos longos e muito bem tratados emolduravam um rosto cuidadosamente esculpido pelos deuses. A cinturinha fina e malhada demonstrava que incontáveis horas haviam sido dedicadas à academia. Ai, meu, para, Davi! O que a tornava mais sexy e sedutora. Samantha, esse era seu nome. Samantha. Ela carregava consigo o feitiço da noite. Se ele sabe o nome dela, quer dizer que as coisas foram felizes. Né? Até Samuel... então, Samuel jamais imaginava que, entre todas aquelas pessoas, seria o premiado para provar daquele doce encanto. Meu Deus. Samuel. Samuca, meu ídolo! A magia tomou conta do ambiente. Samantha sentou-se junto ao balcão e passou a descartar todos os homens que tentavam se aproximar. Não! Temos o áudio. Quando sabe o segredo pra pegar essa mulher, né? Não chegar nela. Quando... Esse é o segredo pra Samuel. Quando... Pra não pegar também. Tem dois segredos, pra isso pegar e pra não pegar. É o mesmo segredo. Não chegar. Uma vez eu tava num bar e chegou a Débora Seco, na época que ela tava com o Roger. Nem olhei pra ela. E aí? Não aconteceu nada, ó. É. Mas foi pra casa bem tranquilo, sem nenhum não da Débora Seco. Que maravilha. Pô, eu queria muito. Segue no texto, eu tô louco aqui. Quando sua taça de martini já estava completamente seca, ela virou-se para procurar o garçom e acabou avistando quem? Samuel. Ai, Samuel. Nesse instante, abriu um belo sorriso daqueles capazes de domar um homem. Levantou-se de forma elegante, ajustando cuidadosamente o short que havia levantado 2 ou talvez 3 centímetros ao sentar. Com passos lentos. Pô, mas é um elefante. Nos quais imperava uma sensualidade inigualável. ela aproximou-se de uma amiga, cochichou algo em seu ouvido e entregou-lhe algo que não pude identificar naquele momento. Vamos dar um guardanapo por causa desse cara, tá lá. O que seria? Aí ele pergunta, nobiliário, Davi? Mobiliário. É, não é mobiliário. O que é isso aí? Mobiliário. Alguma coisa a ver com imobiliário. Nobel. Isso. Cara que vende apartamento. Ficamos curiosos. Os olhos de Samantha lançavam um brilho ainda mais faiscante. A amiga dela, então, foi até o Samuel e, para nossa surpresa, entregou-lhe um trevo de 4 folhas. Oh! Afirmando ser mística. Um presente de Samantha. Mas deve ser um saco essa mulher. Um trevo de 4 folhas. A sorte foi de encontro aos braços de Samuel, que não titubeou e foi conversar com Samantha. Poucos minutos de contato foram o suficiente para que ele desfrutasse do abraço caloroso e dos beijos quentes daquela bela fêmea. Esse cara Samuel. Não sabe o mal que tá fazendo para mim, tá? Todavia, na hora de pagar a conta e ir embora, algo estranho aconteceu. Tava sem dinheiro. Samantha entregou primeiro na fila. Entrou primeiro na fila, pagou a conta e prometeu esperá-lo do lado de fora. Ah. Samuel pagou, mas esqueceram de carimbar a comanda. O porteiro barrou sua saída e um longo tempo passou-se até que tudo fosse devidamente explicado. Samantha deve ter cansado de esperar e partiu, deixando para trás resquícios de seu suave perfume. Um rastro de todo o seu poder de sedução. Samuel saiu desesperado procurando Samantha, aquela calçada da Padre Chagas. Naquele instante, tornou-se para ele a Rua da Amargura. Esse cara estudou para escrever. Meu. Ainda conseguiu forçar para percorrer outras ruas desertas e mal iluminadas, farejando o feromônio inigualável que o voluptuoso corpo rijo e bem conservado de Samantha havia liberado no ar. Não é tu. Foi tu que escreveu, é isso que eu tava pensando também. Não, cara, não. Foi tu que escreveu esse e-mail aí, né? Não. Pô, não, menospreza. É, pelo amor de Deus, deixa ninguém é capaz de escrever um texto desse. Samuel era um rapaz trabalhador, dedicado, que procurava ajudar em tudo, sempre muito disposto. Agora, desfila pelos corredores da empresa com um semblante triste, cara. Aquela mulher excitante que deu-lhe a esperança de uma vida melhor e mais prazerosa, ao final despedaçou seu nobre coração em incontáveis pedaços, fazendo-o sofrer dormindo ou acordado. Ajude-nos a encontrar Samantha. Ah, mas por 2 minutos, bruxo. Ah, você não viu a Samantha. Ela trabalha no Polo Petroquímico de Triunfo. Ela ou ele? Olha aí, ó. Ela ou ele? É, Triunfo deu. É, ela deve ouvir a Rádio Triunfo, né? Triunfo deu. Uma mulher gostosa que anda com um trevo de 4 folhas dando pros caras que ela vai beijar. É ruim, né, de negócio. É uma mulher que o cara tem que se afastar, né, cara? Não, e ela deve. Ou não. Ela arruma os trevos de 4 folhas. É, né? Também tem esse detalhe. É difícil, né? Ela tem uma plantação, né, é verdade. Dublin, é irlandês o Dublin. É verdade. Tem, tem um monte de trevo de 4 folhas. Ah, não era natural. Não, não. Claro, eu acho o guardanapo tem. Difícil eu achar um trevo de 4 folhas. Guardanapo. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Duas ofertas da nossa audiência neste quadro do programa que é um absoluto sucesso. Absoluto sucesso. Como sei que vocês gostam de uma máquina venenosa, não posso deixar de oferecer minha caranga nos classificados do Pretinho. Trata-se de uma Mercedes-Benz E320 3.2 V6 automática ano 94. Único dono, completa de tudo, teto solar elétrico, airbag, banco elétrico, volante escamoteável elétrico, os bancos são em couro azul elétricos originais, seguindo a cor externa da caranga. Que é volante escamoteável? Como é que é banco elétrico? Tá, vamos por volante. Vai explicando aí. O que você quer saber primeiro? Volante escamoteável. Volante escamoteável é o volante que tu adapta a ou ele vai mais pra frente ou mais pra trás. Tá, teu carro tem isso, Davi. Ou tu puxa ele mais pra frente ou mais pra trás, ou mais pra cima ou mais pra baixo. Se eu soubesse que esse nome, eu tinha me exibido. O que dúvida. Mais vocês querem saber? Banco carro elétrico. Do Rote tem volante também. Banco elétrico. Banco carro elétrico. Do Rote tem 5 volantes. Não, e do Renato agora também tem. Banco elétrico. Banco vai elétrico. Levando choque, assim. Não, ao invés de tu botar o teu banco mais pra frente, mais pra trás, o encosto mais pra cima, trás, mais pra baixo, é tudo elétrico. Tu aperta os botõezinhos e ele vai se ajustando. Eu tenho alguns têm até memória, que tu memoriza ali o isso é útil. O, como tu quer o teu banco. Aí tu entra e aperta num botãozinho e ele... Grandes gênios da humanidade tinham um banco elétrico, né? Tá. Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo. Ah, né? O da Vinci. Pelé, Pelé. Alguma Pelé, pergunta mais eu posso continuar vendendo aqui? Por favor, continue. Fala, guri. Vai comprar uma Mercedes, vai comprar 94 roubada completa, não é, né? não, cara, acho que não. A Mercedes 94 estraga, quanto é que custa? Estragou o espelhinho, quanto é que custa? Tem que comprar outra. Mas o guri... Comprar outra Mercedes. Tu tem Mercedes, guri? 1994 não era nem nascido, queridão. Vem com tu tem, guri? Vem com a assinatura do Romário, essa daí? Não. É a Mercedes especial Copa 94. Deixa eu continuar aqui, guri. Vai lá, cumprimenta o Fetter lá. É do Raí. Dá um abraço aqui, guri. É Mercedes Gol 90... Mercedes no, Copa 94. Ô, guri, dá um abraço aqui, guri. Não vou te cumprimentar, sai pra lá, holandês. Então fica frio aí, cara. Os bancos, já falei, são em couro, não tem nenhum arranhão, nunca foi retocada a pintura, martelinho de ouro, nada, nada, nada. O carro não faz nenhum barulho, não, nenhum grilinho, nada. Não liga também, então. O carro é impecável. Arriscaria até considerá-lo um muscle car de luxo. Oh. Muito bom. Se quiserem mandar, se quiserem solicitar, mando fotos. Mande e-mail para JR Baraonda. Ah, o Baraonda. O Baraonda, Pauzinho. @gmail.com. Pauzinho tá ficando com a voz cada vez mais parecida com a do teu pai. Tô crescendo, né, papai? É verdade. Júnior, JR Baraonda. @gmail.com para comprar essa Mercedes 94. Ai, mais um aqui. Queria dizer que adoro vocês. Não, é a primeira vez. É, pra tu ver. Pra tu ver. Muito bom poder escutá-los. Em segundo lugar, mas não menos importante, queria dizer que trabalho em uma consultoria de recursos humanos, a Neolabor. É, Neolabor. Neolabor. Neolabor. E que estamos com mais de 70 vagas para diversos cargos. Show de bola. Trabalhamos com muitos clientes, grandes e importantes. Precisamos de pessoas que queiram trabalhar. Vagas para vendedores, caixas, estoquistas, balconistas, atendentes, auxiliares de limpeza, montadores, entre outras. O Potter vai na vaga de montador. Por favor, os interessados devem enviar currículo para angela.rs@neo-labor.com. Meu, repete aí. Angela. Angela RS, @ neo-labor.com. .com. Sem BR. Me ajuda aí, gurizada do PB, mandou a Angela. Ó, obrigado. Emprego, Angela. Aí, rapaziada. Valeu, ó, emprego. Tem emprego. Tem emprego. Tenho mais de 70 vagas também na minha empresa, cara. Pô, que beleza, meu. Só tô contratando naturista. Só mulher naturista. É, por quê? Qual a idade? Pode ficar pelada, de 20 a 21 anos. De 20 a 21. 20 a 21 anos, não necessita estudo. Por que não de 21 a 30? Não, não, de 20 a 21 anos. Mas é muito pequena aí a faixa. Mas é a melhor faixa de todas, já querido. Por que não de 18 só a mulher naturista, gosta de ficar pelada. Certo. Vai dar uniforme pra elas? Não, escritório, todo mundo pelado. Todo mundo? Todo até mundo homem pelado, tudo? Homem a gente não tá contratando. É a nova tendência agora. Do homem não contratamos. Tá, mas pra quê? A gente, no caso, nós, né? Porque a empresa não é minha. É uma fazenda? Exatamente, claro. Exatamente. Quando é que eu posso visitar lá o escritório? Você tinha me pedido pra não falar que a ideia era tua, pô. Não, mas não é minha ideia. Não é minha. Quem pode ouvir, não sei quem, pode complicar o meu lado. Como é que tá nosso talãozinho de nota lá, Almir? Tá show de bola o nosso talão de nota. Tranquilinho. Tô despachando nota pra tudo quanto é lado. Tá vendendo nota, isso? Vendo nota agora, imposto de renda mesmo, todo que mundo quer. Que beleza, Almir. Porra, ó, virei de tudo. Sensacional. Fisioterapia, tudo. Já sou de tudo, já sou. Sensacional. É de quê? Faço tudo. Faço tipo... de tudo. Coisa... Ah, e o produto de hoje, Almir? O produto é o... A iMarketing. Hã? iMarketing. iMarketing. Eu percebi que agora tudo tem iPhone, iPad, iPin. Então é iMarketing agora, não é? Boa. iMarketing. iMarketing. É uma boa estratégia mudar o nome da empresa no meio do caminho. Uma empresa de computação, exatamente. Boa. Computação que tá aceitando mulheres nuas para vender. Certo. Por telefone. Boa demais. Naturista. Claro. Só um pouquinho. Bom gosto. Tá, mas qual é a diferença de bom gosto pelada por telefone? Por telefone, é. Porque o escritório é lá na casa do Almir, né? Elas trabalham de lá da casa. Atrair mais pessoas. Só que as tuas empresas são na tua casa. É no puxadinho. Puxadinho que tem ali atrás. Puta, Almir. Tem letreiro? Funciona, funciona. Não tem letreiro. Não, não tem nem número na casa pra ninguém achar. Pra ninguém achar. É, como é que Almir, as gurias vão fazer entrevista? O Almir mora num galpão. Exatamente, com o Araújo. Ali atrás. Agora sim, ó, vocês falaram que o estacionamento é um bom negócio. Ah. Eu tô abrindo o estacionamento ali no. Onde? Ali na Ipiranga. Aonde? Pô, bem legal. No meio da Ipiranga ali. Ah, aí, no balão? No balão, no balão ali. Quem tá manobrando é Vênia Schumann. Manobra ali, é só jogar lá embaixo e manobra. Ah, aqui tem vaga, aqui tem vaga. Pode botar. Tem a manha, né? Chega de carro sem airbag. Dalmir, obrigado, cara. Os classificados do Pretinho tem a Força Egali Intercâmbio. Acompanhe a sua liberdade. Acesse egali.com.br. Já voltamos. Segurança, coisa das tempos das carroças. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida para todo o sul do Brasil e para todo mundo pelo atlântida.com.br. Estamos com Coca-Cola, Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. Dia das Mães com os melhores presentes da Tinha na Colombo, sua mãe merece. Nova Esquinho Cervejão, se beber não dirija. Doutor Alceu! Doutor Alceu, liga o seu microfone aí. Ai, papa aberto, agora fica melhor, doutor. Agora no Pretinho Básico. Bola! Nas costas. Diz aí, doutor Alceu. Doutor Peter, o Grêmio tomou 13 e o Caxias 4, doutor Peter. Oh, que loucura, doutor Alceu. Puta que pariu, doutor Peter. Menos, é, doutor Alceu, hein? Ao menos o nosso vexame foi mais perto. Não foi em outro continente. Que isso? Como Santana. Outros... Mas Santana? Diz que a delegação do Grêmio ouviu a preleção, começou a preleção ontem citando o doutor Alceu. Doutor Alceu disse ontem que era melhor pro Grêmio perder. E aí segue, aí seguiu, disse que foi isso. Mas não precisava perder de tanto, né? Não, e não só de tanto, de jogando tão mal, né? Credo. Agora, a melhor coisa que pode acontecer pro Grêmio e a pior coisa que pode acontecer pro Inter é um Grenal na próxima... É a chance que o Grêmio... Porque o Grêmio tá de franco atirador, né, Libertadores, né? E o, tá Inter, muito ruim. E o Inter tá lutando pelo título, sim, junto com o Cruzeiro, tá defendendo o Santos agora. É. O Inter tá jogando muito mal também esse ano, né? Sim, tá, mas não, nenhum dos dois. Queremos. Mas o potencial do Inter é muito maior. Ontem, ontem renasceu um verdadeiro Santos. Favorito. Santos voltou a lutar. Dizendo que esse time que ganhou do Caxias, do Curitiba, ele tem 22 jogos de vencibilidade, 22 vitórias. É verdade. Que mais, doutor Alceu? Doutor Peter, depois falamos do futebol do fim de semana, doutor Peter. Tá bom, doutor Alceu, 6:30 da tarde no Pretinho das 6, tá? Exatamente. Obrigado, doutor Alceu. Doutor Alceu, o senhor sabe que tá rolando de novo aquela promoção bacana aqui do Pretinho Básico da Atlântida com a Nova Skin, que é o Empurrão Nova Skin. Olha! O que é o Empurrão Nova Skin? É uma promoção, é uma brincadeira séria da Atlântida em parceria com a Nova Skin e todas as bandas de música, seja qual for o estilo da banda, enfim, todas as bandas do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Rio de Janeiro, não? Nós estamos... Estrela D'Alva pode participar. Estrela D'Alva, Rio de Janeiro, não pode participar, parceiro. Porra. Infelizmente. Então nós temos aqui 430 bandas participantes da promoção neste momento. São 5 finalistas que eu tenho aqui para mostrar para nossa audiência. Opa! Que vão participar de uma audição no dia 19 de abril, próxima terça-feira, no Estúdio Soma, em Porto Alegre. Esse estúdio é demais. Nós temos como jurados desta etapa do Empurrão Nova Skin, novamente, o Rafinha, aqui da Atlântida. Rafinha? Sim, nós estamos lá, pá. Opa! Isso, mano! Começou já o Empurrão Nova Skin. Eu vou estar lá, parceiro. O Porãzinho. Nosso Porã. O Porã é o Rafinha, é o Porã e é o Duca Lendecker. São os 3 jurados desta etapa do Empurrão Nova Skin. A banda vencedora ganha 500 cópias de um CD com 3 faixas produzidas pelo Duca Lendecker. Toca na programação da Atlântida, conhece os bastidores do Atlântida Festival 2011 e Planeta Atlântida 2012 e abre o Atlântida Festival 2012. Que é isso, maluco? Isso aqui é vida. E ainda vai ter 2 meses de consultoria de um produtor musical bala após o lançamento do seu CD. Baita. É uma parceria da Nova Skin, o cervejão do Atlântida Festival e da Atlântida. Sim, vamos mostrar aqui as 5 finalistas. Podemos estar descobrindo os Beatles. A gente pode falar. Podemos. Qual falar que a gente gosta mais? Não, porque tu não faz parte do corpo de jurado. Eu posso julgar, eu estou julgando. O Rafinha tá julgando. Vamos aqui então ouvir a banda Flanders. 72. É Flanders 72. Flanders. É Flanders 72. Christmas is coming. Esse é o e-mail dele. Christmas coming once again. Everything you look to save. Green Day no começo da carreira. Green Day no começo da carreira. Welcome to paradise. Christmas coming once again. Essa é a Flanders 72, Christmas is coming. Deve ser Flanders 72, né? Os caras devem chamar 72. Vamos ouvir agora a banda Melody. Dance, dance, dance. Ou dance, dance, dance. Acho que é dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Meio MC Sorcista. Boa, hein? Isso aí é bom. Vamos ouvir a banda. Se não me engano, essa banda é composta por 3 irmãs. 13? 3 irmãs aqui de Porto Alegre. Se não me engano, talvez seja a banda que eu tô pensando. Tchê, três irmãs. Essa é a minha favorita, tchê. Que baita banda, hein? Bem Sister Sisters, assim, né? Vamos ouvir agora o Jimmy Dog, um garoto sonhador. Uma das 5 finalistas do Empurrão Nova Skin, Ouvindo Gritos de Paz, é o nome da banda. De paz, é só vai você ação, dizer hein? Que sim, é uma das 5 finalistas do Empurrão Nova Skin. Vamos ouvir agora a banda Turistas, o nome do som é Ellen. Ellen? Ellen. Apesar de tudo, sei que gosto muito de você, não há nada no mundo. Ai, Magnata! Até que enfim, o reggae. Regzinho da banda Turistas, o nome do som é Ellen. Então são estas as 5 finalistas do Empurrão Nova Skin. Obrigado a todo mundo, todas as 430 bandas que se inscreveram e participaram desta seleção. De onde saíram as 5 finalistas. Tem muita coisa boa, né? Bom Fete? Demais, tem coisa boa em tudo que é lugar, né, guri? Isso aí é muito legal valorizar o som das antigas. Não é das antigas, cara, é da galera da nova geração, inclusive. Galera, valoriza aí o som das antigas. Isso aí, né? Isso aí, essa última, hein? Vamos dar uma giradinha aí, vai daí, Geizô. Cala a boca, guri! Tá dando cultura aqui, né? Lamentável, a cultura negra não tem espaço. Não, cara, tu é muito antipático, tu é um cara antissocial, tu não sabe brincar. Eu entendeu? Fica tirando onda de mim. Tu não sabe brincar. Não sabe brincar, tem que saber brincar. Tem que saber brincar. Se a gente tira onda é porque a gente gosta de ti. Estão tirando onda com a minha cara na rádio lá. Porque a gente te respeita, tu representa e a gente gosta de ti. Eu não vou te cumprimentar, sai pra lá. Vai daí, Geizô! Vamos voltar pra animar o ambiente. Tá, tu com essa voz, tu vai animar o ambiente. Com essa cara, tu vai animar o ambiente. Por que a mulher do Hulk divorciou-se deles? Dele. Ele não tava maduro ainda, é isso? Não? Ah, Cajinha, tava verde. Tudo, meu. É isso. Ela queria um homem mais maduro. Não responde, tá? Tá bom, finge tá que bem. Não sabe. Tá. Como se faz um omelete de chocolates? Tem ovos de Páscoa. Aí, ó. Como se fala top lesa em chinês? Tem. Sim, chute. Que saco, meu. Como se chama um traficante armado até os dentes? Senhor. Doutor. Melhor chamar de doutor qualquer coisa. Tá aí, Jesus, uma só. Cara, agora, essa aqui você não vai saber, meu. Como é que se faz um monte de velhinha gritar pum? Bingo! Parabéns! Não tem mais um aí, fraquinho? Tenho aqui, meu. Não, essa aqui é melhor não. Já foi, meu? Eles acertaram? Tá? O Maurício já acertou todas, cara. Parabéns, vocês estão muito bem. Obrigado, Geizinho. Quem mandou foi o Vitor, ele quer mandar um abre teu olho magnata pra galera do Design Color. vamos ver aí quem é que vai. Frases do Emmanuel. Não. Frases! Dois frases. Homens entram, um homem sai. E o KG vai ser meu pai. Paulo César Medeiros, nome de poeta. Tem nome de poeta e trabalha na Kimiflex Argamassa. E ele quer tentar bater o Mr. P. A vida é como uma peça de teatro, diz ele, onde os personagens nos fazem rir e nos fazem chorar. Porém, no fim de cada ato, não podemos levantar e ir embora. É meio depressivo, meu amigo. É muito comprido. Tá meio depressivo ele. Mas tentou bem. Cara. Foi bem, foi bem. O pau certo, o palmômetro. Ele podia se matar, é um jeito de... Pra quem trabalha na Quimiflex Argamassas, médio, tá bem, né? Palmômetro médio. O que que o Mr. P diria, Potter? Uma frase pra cima do Mr. P aqui. Situa, situa. 6 de setembro de 92. Faz tempo, hein? Mr. P se olhava no espelho pela primeira vez com barba. Aí olhando ao espelho, no espelho, ele escreveu: o Twitter. Não, não existia Twitter naquela época. Não, mas ele é um profeta, cara. Ele vem do futuro. O único Twitter que existia naquela época era da caixa de som. Vai ver, era esse. Era esse que ele tava. Por isso que ele escreveu isso aqui. O Twitter desperta o babaca que existe dentro de cada um. Mas... Eu descobri que é demais, velho. Demais. Eu descobri que os textos. Genial. Os textos do Davi são feitos por frases do Peter. Viu pra elas todas. Vai juntando, vai juntando. Vai dando o texto do Davi. Joga e mistura. Ah. Sensacional. Mas depois de levar esse direto cruzado, o nosso querido Paulo César Medeiros. Não, não, Pinheiro? Que é poeta e trabalha na Quimiflex Argamassas. O cara é poeteiro. Paulo César Pinheiro, pô. Não, Medeiros. Ah, a tua primeira vez tu disse Pinheiro. Não, eu disse Medeiros. Tá aí. Ele tenta se recuperar mandando um golpe que eu diria talvez seja fatal ao Mr. Olha, P. É mesmo? Opa! É mesmo? Chute do Anderson, senhor. Ao ver um velho idoso... Um velho idoso. Ah, é um... Começa bem. Começou bem. Ao ver um velho idoso... demorar para fazer qualquer que seja a frase. Não, perdão. Que isso? Perdão. Tu tá prejudicando o concorrente. Não, o concorrente tá tonto com o golpe que recebeu. Não se recuperou ainda. Ele tá na contagem, né? Se levantou e tal, tá. Ao ver um velho idoso demorar para fazer qualquer que seja a tarefa, não deprecie ou fique com pena. Sorria. E peça a Deus para que VC também consiga você, chegar lá. Que VC. Mas que frase de merda. É depressivo isso, deprê, cara. Que coisa mais horrível. Cara é depressivo, ele tem que tomar remédio. Matou dois veinhos no auditório, não, ninguém aplaudiu. Também aqui me flex argamassa. Cara. Isso aí é passível de processo. O que é passível de processo? Isso é constrangimento público. Não repete. É que é engraçado, né, cara? Um cara que é poeta e trabalha com argamassas, né? Ô, o Pedreiro Alcemar, cara. Cara, o Pedreiro Alcemar é um personagem criado. Criado. Por mim, não existe o Pedreiro Alcemar. Não existe. Por que tu fez isso comigo? Tá, vai, Pi, na tua. Potter, na do Pi. Vocês querem um fatality? Vocês querem que tipo de... Acabe logo com essa baboseira. Fica leve. Então tá. Situa. 29 de fevereiro. Tá, ano bissexto. De 2006. Quem não, 2006 era? Não foi bissexto. 2009 foi. 2004 foi. A vida... Vai. É a resposta. Baita frase! Ah, para aí, meu! Baita! Boa, não acabou. Não acabou ainda. A vida é a resposta esperando pelas perguntas. Pelo amor de Deus! Eu odiei o Potter! Acabou! Para, meu! cara não pode fazer isso no microfone de rádio. Baita cara. Frase, cara. Cara, vocês se transformam nos pequenos animais. Ele arrepiado. Gênio. Arrepiado. Mas é que o Mr. P. Cara, o Mr. P provoca tira, isso. Nos tira do sério, cara. Imagina a audiência nesse momento. Mr. P provoca os meus instintos. Imagina a audiência nesse momento que teve seus alto-falantes destruídos pelos gritos aqui. Culpa do Mr. P. Vai lá na. Quem mandou ter um gênio aqui, meu? Ah, não. Cara, olha só, eu preciso pedir um minuto da atenção de vocês aqui e de toda a nossa audiência para ler uma nota aqui, um pedido da empresa COP, a empresa responsável pela instalação de controladores eletrônicos de velocidade, os Pardais. Eles nos mandaram uma nota de esclarecimento aqui pro Pretinho em relação ao fato de ter vencido licitações do DENIT. O assunto foi abordado aqui no Pretinho, na tarde de quarta-feira passada, e na nota a COP garante que em momento algum de sua história de mais de 30 anos praticou qualquer conduta fora da ética. Disse ainda que causou-lhes profunda estranheza a manifestação de alguns componentes aqui do programa ao afirmarem que a COP foi, entre aspas, envolvida numa falcatrua, fecha aspas. Segundo a COP, a reportagem produzida para o Fantástico pelo repórter Giovanni Grisotti, em momento algum prova que a empresa estaria envolvida em algum ato de corrupção. A nota ressalta que a empresa tem todo o interesse no esclarecimento dos fatos que estão sendo investigados pelo Ministério Público. A COP afirma, por fim, que foi a vencedora junto ao DENIT com uma proposta quase que 50% inferior ao previsto pelo órgão, tendo sido vitoriosa em apenas 2 lotes de 12 licitados, entre mais de 30 empresas espalhadas pelo país. E a COP pede que os esclarecimentos sejam feitos no programa para conhecimento tanto dos apresentadores, somos nós, quanto de nossa audiência. Está feito o esclarecimento, muito obrigado então à atenção da empresa COP, que fez questão de se manifestar aqui no Pretinho Básico, depois de ter sido citada pelo programa. Amanhã, 2 da tarde, fala Amarelo! Amanhã tem balada do Pretinho em Pinhalzinho, boa! Santa Catarina, você que é da região aí, não pode perder a balada do Pretinho neste sábado, né? Pertinho de Chapecó, na região de abrangência da Atlântida Chapecó. Amanhã, Pinhalzinho vai bombar com a balada do Pretinho. Posso falar uma coisa? Claro. Quero dar uma dica de amigo para você, contratante, você empresário da noite, de todo o sul do Brasil. É isso aí. É o último ano da balada do Pretinho. Quem ainda não teve balada do Pretinho na sua cidade, aproveite. Providencie, pois em 2012 não teremos disponível o produto Pretinho Básico, a balada do Pretinho Básico na prateleira do nosso armazém. Cagê, levanta, Cagê. Tá bom? Era isso, ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Coca-Cola, comemore do seu jeito o Dia das Mães com os melhores presentes da TIM. É na Colombo, sua mãe merece. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Vamos ouvir o Geiso. Vamos lá.